642, para o Pushback acionamento, gate 1. Fala 648, autorizado, puxa, chame táxi. Bora para o táxi. 6740, via. 6740, reautorizado, via chegada, até 2 mil pés, acusando o localizador, ajuste do altímetro 1021. Cliente, congelar estado, 37400. Zuno 98, no solo aos 41, livre direita, chama o solo 121, décimo 9. Livre direita, chama 19, tá? 19, obrigado. Aguarde, 621. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, papá, bravo, bravo, terra, chame Recife em 1-2. Meia decimal, corrigiu 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. 1-2-8-2-6-0, terra, contigo. Fala, Salvador, agora. 1-8-9-5. 1-8-9-5, não tem que dar. Autorizado Campinas, 340, pergola 1-0, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da Eule, da Mótica, contra Salvador 208, transponto 5-1-7-2. Campinas, 340, pergola 10, pista 1-0, curva direita da Eule, da Mótica, 208. Faz o 5-1, nosso procedimento correto, já pronto. Uma vez quente, mantenha a posição. Segundo 648, temos 1-0-2 a bordo, alterna Aracaju com 2h24. Bono 648, a direita via Taxo Índia, bordo espera 1-0, chame torre. 1-1-8-95, ajuste altímetro 1-0-2-1. É, direita Índia, bordo espera 1-8-95, 1-0-2-1, ajuste. Ou no 621, chame Recife em 1-2-5, decimal 1. 1-2-5-1, no 621. A 3198, foi informado pela infra-hora, tem que guardar a liberação do portão 02. Ok, aguarda, tá? 048, mantém um ponto espera. Mantém um ponto espera. Confirme, foi o chamar minha 333, chamou? M140-2. Clareza 1, confirme. M140, posicionamento, bloco 2. Confirmando, portão 08 autorizado, chame táxi, chame 1140. 1140, portão 2? Portão 02, 6140, autorizado, chame táxi. Tá certo. Bono 561, no solo aos 46, deveria táxi primeira direita, chame solo 1, frequência 121, décimo 9. Táxi 319, Bono 561. Então 3740, continue a aproximação, aguarde pista livre. Certo. Bono 561, livrou. Bono 561, ingresso taxiway alfa, taxiway quilo, via pátio 3, ingresso pátio principal, portão meia dúzia. Alfa, quilo, pátio 3, pátio principal, portão meia dúzia, no 561. Salvador, bom dia, Azul 2742, informação 11, já vai passar com onde? 2742, mantenha nível de voo 140, vai reportar para a descida, aguardando o serviço radar, voo, o corrigiu, Azul 2742. Autorizado voar na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Afirmativo, voando bom, que reportará para a descida, o Azul 2742. 348, decolado aos 47, chame controle e frequência no 20-18. 208, obrigado. Controle Salvador, voo 648. Voo 648, contato radar. Tubaí mantém nível de voo 350 via Puca. Tubaí mantém 350 via Puca, voo 6140, estamos com 128 a bordo, 1,50 de autonomia, até na Recife. Chamando 140, direita, via taxa Índia, ponto de espera da Matéria, chame torre, 118, acima 95, QNH, 1021. Esse é 1021, 5340. Paulo, bom dia. Sapatão Eco 1, Lena. Sapatão Eco 1, novembro, autorizado em Ilhéus, nível 065, decola pistão 97, primeiro curva direita, via corredora Xé, restrito no mil pés, controle 1208, transpondo 5171. Ingresso de Juliette, portão 02. Salve Salvador, boa tarde, 2740, Libra. 3740, autorizado, Alfa GDL, portão 11. Alfa GDL, 11, 3740. Salvador, 395, recebe informação Oscar, autorização São Paulo com Goiás. 395, autorizado São Paulo com Goiás, 360, perdão 10, decola 10, primeira curva direita, na E, mesa mótica. Controle Salvador 1208, transponder 5174. 360 autorizado, via upper Zulu 10, decola pistão 10, curva à direita. Saída da EL, lendo a transição mótica. O controle saída 120, decima 8, transponder 5174. Controle 5, atendimento correto, sem pronto. Chama lá. Controle de Salvador, bom dia, azul 2758, Mamari, cruzando 195 até 150, diante da Oscar. Azul 2758, desça aí, mantenha nível de voo 150, chegada Mari, 1021, agente. Mamari, até o 050, 1021. Azul 2742, identifique 5.3 milhas nordeste de Salvador. Reporte para descida, vigilância. Azul 2742, ciente, chamada para descida. M1 40 decolado ao 53, controle frequência no 20.8. 208, grato, boa. Autorizado, Eco 1 novembro, chama alinhado e pronto, cabeceiro 17. Lesa, nível 370, pergunta 9, decola pistão na 0, primeira curva esquerda, sai da mão, transição para o TIN, controle Salvador 208, transponda 5404. Gol, Mono 094, autorizado para Fortaleza, nível 370, apresolou 19, decola da 10, primeira curva esquerda, Momo, transição para o TIN, saída, 208, controle, 5404. 404, no 3 pontos. Voo 1094. Pois é, nas 4, nível 370. 370, nível. Correto, é pronto. O 1648, chame Recife, em 126, decimal 85. 2685, voo 1648. Salvador, Eco Zulu, remediado e pronto. Autorizando a decolagem, Eco Zulu, novembro, pista 97, vento 1,80 graus, 129, ajuste de altímetro 1021. Para o táxi azul 597, 124 a bordo, tem 4 horas e 40 até na São José do Rio Preto. Autorizado táxi, azul 597 à direita, e até que vende a ponta de espera da 90, chame torre 119, decimal 95, QNH 10021. 21, táxi direito 695. Zero, meia, zero, brilho direto em TAP, após sua morte. 162, desce via chegada até o 060. Desce via até o 060. Tango Eco Zulu Novembro, decolado ao 56, chama controle e sequência 120 da senhora. 208, controle, grato. Eco Zulu Novamba, suba e mantenha o nível de voo 0625. Mantenha a linha do litoral, reporte pronto para voar direto e real. Já está pronto para voar real, a magnética 223. Atenção, 065, Eco Zulu Novamba. 065, voa direto de real, bravo, Eco Zulu Novamba. Controle Salvador, azul 2742, no ideal de descida. 2742, desça e mantenha, 4.000 pés. Ajuste do altímetro no 021. Para 4.000, o azul 2742. Cinco 97, decolou 59, 1208, controle, bom voo. 208, 597. 029, por 10 vivas, pedi essa informação. Viva de giro, 2758. Obrigado, senhor. Controle Salvador Azul, 5197, decolou. Zero Léo. 740, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, proa de Leda, subindo ao 340 azul, 5197. Salvador, bom dia, Otan 3191, informação Oscar, 340 Galeão. 3191, Galeão, autorizado, 340, Upper November 857. Decola pistão no zero, primeira curva direita, da El, Leda e Irume. Controle Salvador 208, transponder 5406. Autorizado, Galeão, 340, Upper November 857, decola da 10, saída da El, Leda e Irume. 1218, controle, 5406, transponder, então 3191. 3191, controle, 20.8, chame pro autopush. 1208, vai chamar. Controle, o 2750 já finalizou desvio, passando a lateral de táxi para de Tuna. Confirme. 2758 já finalizou desvio, só que você está por onde Duna. 2758, desça e mantenha 2000 pés. Estou para interceptar sinal do procedimento ILS X-Ray. Pro é 070, reporte estabilizado no localizador. O 2758, desce para 2000 pés, na 021. E pro 070 para o localizador, vai reportar Gol 962, solicita desvio à esquerda para o 010 para evitar formações até a lateral de Itaque. Gol 962, livre desvio, reforça alterna. Estaremos retornando. Salô, Salvador, Oceanário 633, posição é 8, estiver em estacionamento. Chame 333, autorizado 08, chame táxi. Autorizado, chame o táxi. Quatro, desça aí, mantém nível de voo 060, chegada Marinho, 021, não ajuste. 060 na Mari, no 021 para o ajuste. Temos voo ITAP da presença? Ativo, mantém a lateralidade da chegada. Mantém, 864. No 62, desvio por mais quantas milhas? Aproximadamente 8 milhas, e aí tem condições de apurar Duna. Ok, em função do desvio, estamos renumerando a numeração Raposa, no Terminando 62, ao término do desvio, reporte para início de vetoração. Azul 2742, vetoração para o sequenciamento, esquerda para o 185. Esquerda no 85, 2742. Solo Gol 1395 na posição 7, puxando aqui para lá. 395 na sequência número 2, mantém escuta. Na escuta, aguarde. Aeronaves transmitindo sobremoduladamente, por gentileza repetir. Azul 2758, desça e mantenha 2 mil pés, livre LS. Chame a torre 1 no 8, desse 95. O 2758 já está estabilizado, vai chamar a torre. Obrigado. Azul 2742, desça e mantenha 2 mil pés. Aguarde pro para interceptar o localizador. 2 mil, aguardando a interceptação, a flor de interceptação 2742. Uno 162, atinge, mantém 060, pronto para a vetoração. Esquerda pro 030, gol no 162, vetor sequenciamento. Desça e mantenha 5 mil pés, 1021, no 021. Esquerda 030, 5000, 1021. Salvador Bom Dia, Chané, 6200, informação ótima. 6200, descida até o 070, via chegada à Mare. Ajuste de altímetro no 021, o Chané 6200. 070, via chegada à Mare, 1021, o Chané 6200. Controle Gol no 864, solicita manter um pouquinho à esquerda do perfil da descida, sem atualizar formações aqui próximo a Mari, entre Mari e Itap. M. Gol no 864, solicita manter o perfil levemente à esquerda, sem atualizar formações entre Mari e Itap. Está livre, reporte ao término do desvio, no 864. Reportando. Gol no 162, ultrapassará o localizador. Seu novo, seu limite é o QD Mike 120 de Simbra. Esse mantenha 5 mil pés. Esse mantém 5 mil, limite 120 de Simbra. No 162, curva direita na Pro 050. 050. Azul. 5197, chame Recife em 125 decima 1. Recife 1251, Azul 5197. Segundo 395, autonomia de 4 horas e 50, POB 182, alterna Floripa. Confirme quem chama o táxi. Segundo 395, autonomia 4 e 50, 182 a bordo, alterna Floripa. Gente, prossiga até o ponto de espera da missão no zero, via táxi Índia, ponto de espera da no zero, chame torre. 1-1-1-8-9-5, Kenegal 1-0-2-1, fiquem atentos à aeronave da TAM, finalizando o pushback portão 5. Ele puxa uma cauda para o pátio 3 e deixa a entrada do Juliette livre. Bom dia, livre táxi, sem observar no lugar, já está aí, já pode sair do 95, bom dia. Puxa, meu cancelamento, puxa, 0-9-4-1-0-6-3-3-3, para o táxi. 1-5-1 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa com fim. Chame 333, táxi autorizado, pátio principal, táxi Índia, ponto de espera da 90, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 9021. Ok, autorizado, táxi via pátio Índia, ponto de espera 2-8-9-5, 6-3-3-3. Gol no 094, puxa back, estacionamento no 10. Gol no 094, portão 8, autorizado, chame táxi. Chama táxi, gol no 094. Alô, bom dia, Azul 2758. 2758, Alfa Kilo, parte 13, remota 4 Lima. Alfa Kilo, remota 4 Lima no parte 3, Azul 2758. Oi, Strobo. Papai. Papai, Papai, Papai. Localizadora, 12742. 2742, chama a torre no noite, decimal 95. 285, obrigado, boa tarde. Controle gol 1864, não tem como voar a etapa. Temos que voar lateralmente à esquerda de etapa, quando possível podemos voar a duna. E azul 2742, aproximação final ILS, baixar a travada. 2742. Azul 2742, autorizado pouso pistão no zero, vento 200 graus e no 4 nós. Leve pouso de travessa 2742. Sério, 864. Diego 1395, ponto para pronto. 395, mantenha o ponto de espera. Até. O 1962 estabilizado, visual pistão no zero. 1962, chame a torre 1-2, decimal 95. 1895. Controle HNR 6200. HNR 6200, prossiga. Vamos ver se torna desvio devido à formação meteorológica, está mantendo a proa 030 por 20 milhas. Gente, reporte ao término, aguardando sua frente para continuar na descida e na aproximação. 6200. Está deixando por 071. 11864. É autorizado até 4 mil pés, posta ao término e desvio no 021, meu ajuste. 1021, descendo para 4 mil, reportará ao término dos desvios mais 5 mil, fazendo curva à direita. Baixo, pronto. Bordo 3 horas e 50, Campinas. T319, não prossegue taxa em frente, que é taxa do Índia, posta 0 da Nazaré Chantorre, 1895, quer negar no 022. Frente, a Índia, 1895, obrigado, bom dia, 319, da tarde. Pra 4, prossegue até a quantia, vamos ver como número 4, quando lá 1895. 1094, está livre para prosseguir até o ponto de espera da 10 como número 4, quando lá 1895, boa, 1094, bom dia. Vetorado agora com prova direita, se eu quiser, 1894. 64 para o localizador, proa 090, esse mantém a 2000 livre LS. 90 é a proa, 2000 livre LS, 1894. Com o Boeing da Companhia Nacional? Vemos. O pouso do mesmo autorizado, olha aí, mas se preparando, voo no 395. Após o pouso do Boeing ali, mantém na 10, voo no 395. Salvador 6200, já tem condições de 4 anos. 6200, desça e mantenha 4 mil pés para interceptar o curso do localizador, direita para o 0, 6200. Direita 060, descendo para 4 mil, SNR 6200. Controle Salvador, bom dia, Azul 4060 com a Oscar. Azul 4060, descida até o nível de voo 050, via chegada Mari, ajuste do altímetro no 021. Mari, 050-021, da 060. Bom dia, vamos no 162, livrando, você escuta? Voo 162, táxi autorizado, táxi Alfa, táxi Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10. Teve decolagem no 395, obrigado. T33, 3 ali, mantém pistão no 0. Ali, mantém pistão no 0, meu 33. Bom dia, eu tenho 3191, ponto de espera da 10, número 2. 3191, mantém um ponto de espera. Estabilizado na RS, agora no 864. Uno 864, chame a torrinha no 1895. Obrigado, sem nenhum. Até demais. 395 decolou ao Zuno 6. 1208, controle, bom voo. 308, obrigado. Chanel 6200, para interceptar o localizador, direita para o 090, livre LS. 090, livre LS, 6200, vai reduz a velocidade para a mínima limpa em função de tráfego à sua frente, Bond da Gol, com 60 nós, 10 milhas. Vai reduzir. Botão de controle, Gol, bom dia ainda. 395, passando 230. 395, contato radar, sobe via da El Vigilância. Podemos mandar ele direto, por gentileza, para evitar uma informação? Autorizado, desvio. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. Boa noite, 64, foi autorizado na LS. Boa noite, 64, fechando a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Chanel 6333, autorizado a decolagem 10, vento 1180 graus no 39. Autorizado a decolagem 6333. Zulu Novembro, controle. Táxi, 3 milhas da posição coral, serviço radar terminado, mantenha-se em condições visuais, nível 0625. Chame Ilhéus em 1201. Controle, o Gol 1395? Gol 1395. É, previsão de passar da El no 140. Após da El, poderemos dar na proa de Pátipa, ou DD? No 395 não há restrição na saída da El quando a decolagem da 10. Completa a ascensão 360, autorizado voar na proa de por base. Informe se tem condições. Tem muita condição de voar por base. Tem, livre por base em ascensão ao 360. Por base 360, obrigado. Está estabilizado 6200. 6200. Completa final, pista 10, torre 118, decimal 95. 895. Controle de Salvador, acho que era meio 333 decolado. Tentou uma curva aí devido à formação na noite decolada. Dado radar 6333. Gente que saiu do perfil para evitar formação, sobe e mantém 360 no rumo de Dael. Pro de Dael, só parou 360, né? 363. Azul 4060, descida via até 2000, reporte estabilizado no localizador, canceladas as restrições de altitude e velocidade na posição entrada. Ok, via até 2000, canceladas as altitudes, o azul 4060. É, qual o ajuste mesmo? No 021, cancelada a restrição de altitude e velocidade em Itapo, mantendo o perfil lateral. Ok, cancelar a restrição de altitude e velocidade em Itapo, no 021, voa 4060. É, 6200, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 13 nós. Pouso autorizado, 6200. 3191, visual com o Airbus da Avianca Nacional da 10. Após o pouso no mesmo, autorizado ali e manter pistão no 0. Após o pouso, da Avianca ali mantém a 3191. Pode voar direto Duna, evitar formação 4060. Autorizado desvio 4060, reporte ao térmico. Já está livre de desvio, senhor, mas está passando a lateral de TAP em modo Duna, então 4060. 060 para o localizador, direita proa 0620, desse mantenha 2000 pés na cruz do localizador. Cruzará 4060. Pode manter a proa de Duna, senhor, para evitar outra formação? Cruzado nesta proa, intercepto o localizador. Controle 6333, se possível coordenar a proa de Pumave. É 333, mantém ainda a proa de Dael, Leda, aguardando a autorização de Pumave. Mantendo Dael, Leda, 6333. Ou no 395, chame Recife em 1251. 251, tem um bom domingo a todos aí. 6200 no solo 24, direita 1209 solo. Direito 219 de pro. 6200, táxi autorizado. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 6200. 3191. Gente, livre decolagem. 3191, obrigado. Salvador Azul 5048, passa nível 230. Zero 94, né? Puta. Ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, com o 094. Ali Azul 5048. 050, Mari, 048. Estabilizado na final da 10 azul 4060. 060, chame a torre em 198, 95. 295, 4060. Torre Salvador, boa tarde. Melhor, bom dia, azul 4060, passou do na visual. 4060, continue a aproximação, aguarde pista livre. 4060. Confirma, tá 3191? Firmo, suba via da El Vigilância. Tá 3191. A gente vai subir via da El, tá 3191, é possível pro da El da presença? Pode, o Chanel 6333, chame Recife. Então no 25 decimal 1. Recife 25 ou 6333? Frente, foi informado da pequena. Pequena formação que tem na hoje de decolagem, no 094. No 5 da formação, na sua decolagem, está livre de decolagem, vamos no 094. Autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 13 nós. Autorizado pouso, 90, 4060. Quatro, decolou de 28. Chame o controle 120.8, apenas confirmando se ainda existe a pequena formação. 208, existe uma formação na nossa frente, sim, vai solicitar ter um manter a foro para desviar, vou no 094. Gente, 1208, controle, o 094. 208, controle, vou no 094. Boa. Controle, Salvador, vou no 094, uma... bom dia. 094, fiquei mantendo o voo 370, vigilância, perfil da subida Momo. 370 no perfil da Momo, informa que vai precisar voar na proa 045, aproximadamente 10 milhas. E, então, após voar na proa de Momo. Posta o término de 094 para a coordenação de outra proa. Afirmativo, reportar ao término, voo 094. Número 64307 Sierra. Go ahead. Roger. Number 6430 Sierra. Report for 10 Altimeter 71021, expect the Parip for interception, Interlagos Corridor. All I got was altimeter 1021, expect, I didn't expect what to expect. Controle, voo no 094, em termos do desvio, pro de Cogbu seria bom pra gente. Cogbu. Cogbu, na prova, voo no 094, obrigado. Azul 5048, via até 2000 para interceptar o localizador, no 021, é o ajuste do altímetro, reporte no localizador. 2000 no 021, reportará no lote o azul 405042. Papa Romeu, Sierra Hotel, Sierra Palm Red 410, intense flight level 115 by Salvador, report red for direct Parip position for intercept Interlagos Corridor. Inglês ou português? Papai Romeu, Serra Tel Serra, reporte para a descida, está mantendo 110 ou 115? Espaço Aero Golf, descida critério para o tráfego de Salvador, aguarde o serviço radar, o 021, Serra Hotel Serra. Cruzado prosseguir para Salvador, interceptando o corredor via Paris. Tram 3191, chama em Recife na frequência 1251. 1251, Tram 3191, obrigado, bom dia. Bahia November 6430, Sierra. Can I descend to 5500? We're descending to 5500 feet, November 0 Sierra. And then, I didn't catch what he said to report. Where should I report from? Number 6430 Sierra clears the Senate at your discretion to 5,500 feet. Altimeter touching 1021. I descended my address to 0094, chame centro Recife, 126.85. É, confirmando 2685 com Recife? Confirmo, 126.85. Obrigado, hein? Alô, Salvador, muito Bom dia, passageiro 2225 para a Conquista 180, se a gente tiver informação antes. 2225, aguarde corte. Some other ground, Nascent 1556, West, speak clear to Galeão. We have Papa information. Sim, meu gol no 556. That's right, sir, 1556. 1556, maintain position with just 1 minute for clearance to Galeão. Position, roger. Waiting for our clearance, thank you. Good morning, this is Papa Alpha Tango Sierra. Papa Alpha Tango Sierra, call identification, maintain for level 090, clear the via. Mario arrival, report ready for defense. Mario arrival, report ready for defense. Alpha Tango Sierra, do you have condition of intercept Mario? Mari, arrival on Itabi position. Sim, Mari. Roger. You are clear to fly direct to Itabi position, Alpha Tango Sierra. I understand that you are direct to Itabi position. Thank you. O 9003 na escuta do controle. Estabilizado, 048. 048, torre 1983-95. 895, bom dia. Oi, bom dia, Azul 5048, final 8 milhas, cabeceira. Azul 5048, reporte passando o marcador externo. Gente, 5048. Via, chegada Bonf até 4.000 pés. Ajuste altímetro no 021. Seria Bonf 4.021 e fala Jurita que perdemos o contrato com o centro do Recife. E Azul 9002. Se a Hotel CR está exceto em vir? A critério, após se tiver condições, vou em Paris. Papa Alpha Tango Sierra, request for descent. Papa Alpha Tango Sierra, clear descent to 4,000 feet, altimeter setting 1021. Clear descent until 4,000 feet, roger. Para Guarulhos, está no... 3895, aguarde cota para Guarulhos. 3895, aguarde cota para Guarulhos. Guarda essa 3895.